Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Chegou a hora, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. E vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio e serei seu apresentador. Dia 17 de novembro de 2016 e hoje temos aqui várias visitas no Arquibancada e sem mais delongas vamos às apresentações da bancada. Gustavo, uma boa noite, qual o seu destaque? Boa noite, Luiz, boa noite bancada, boa noite ouvinte. O meu destaque vai pro Palmeiras, que tem parada dura hoje contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. É, o líder e virtual campeão entra hoje em campo, mas repercutiremos bastante ainda, né, esse assunto. E agora, Thiago Dalli, boa noite e diga o seu destaque. Boa noite, Luiz Otávio, boa noite, plateia, boa noite, ouvinte. Boa noite pra minha família. Meu destaque vai pra Liga de Basquete Norte-Americana, NBA, que teve uma noite recheada de jogos e de destaques maravilhosos. E quem brilhou pra variar, Thiago? Oklahoma, Golden State... Todos brilhando, a gente vai falar daqui a pouco. Muito bem, repercutiremos bastante isso também. A seguir, Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual o seu destaque? Boa noite, Lulinha. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o jogo de hoje da NFL. New Orleans Saints contra Carolina Panthers. Eita, jogar sem... E rapidão, Luiz, como eu faço para ouvir a arquibancada hoje? Olha, eu não sei, mas eu acho que pelo site, né? Claramente. Ou pelo aplicativo TV Mackenzie para iOS e Mac News para Android. Tô certo ou muito errado? Obrigado. Ah, você quase me quebrou, mas eu me saí bem. Bom, e por último, mas não menos importante, Rafaela, boa noite. Diga o seu destaque. Boa noite, gente. O meu destaque vai para o empate com sabor de derrota que o Timão sofreu ontem diante do Figueirense. É, e como bem disse a Rafaela, vamos começar com o Timão. Solta o hino do Corinthians. O Corinthians que ontem, após mais uma má atuação, empatou para o Figueirense no último minuto. É, foi uma derrota, né? Digamos que perdeu dois pontos. Foi uma derrota moral. Nossa! São quatro jogos, três derrotas, quer dizer, uma surra e três empates, né? Surra pro São Paulo. E mesmo assim, o Corinthians ainda tá um ponto só atrás do Atlético Paranaense e pode, tem chances reais de brigar pela Libertadores, né, Rafa? Eu, sinceramente, estou bem desanimada do Corinthians. Ah, é? Eu acho que a Libertadores perde muito se não tiver o Corinthians, mesmo que há algum tempo o Corinthians não venha fazendo uma boa Libertadores, sempre sendo eliminado em casa e etc. Mas eu acho que uma Libertadores sem Corinthians não... É, pro futebol brasileiro não é legal, eu acho que o Corinthians tem que estar na Libertadores. Uma Libertadores sem Corinthians não é Libertadores? É, não, eu não chegaria a dizer tanto, mas perde um pouco da graça. Sim, claro. É verdade. É pro torcedor, porque... perde a graça mesmo. Claro, né? Com certeza, quantos brasileiros são corintianos e não só brasileiros, como tem tanta gente aí, então perde sim. E o jogo de ontem foi um jogo bem sonolento, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem ruim, na minha opinião. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu manter, eu acho que o Figueirense não fez... Não assustou tanto. É porque é um time limitadíssimo, né? Sim, Rafa? Pelo amor de Deus. E só teve uma melhora quando Oswaldo de Oliveira inverteu os meias. O Marquinhos Gabriel foi para a direita e o Giovanni Augusto foi para a esquerda. Eles conseguiram criar alguma coisa junto com o Rodriguinho, que eu acho que foi um dos melhores ontem em campo, que tenta criar alguma coisa, mas não tem acompanhamento de ninguém. Enfim, no finalzinho do jogo, um gol impedido do Rafael Moura. E o Corinthians tem um ponto que pra mim não faz muita diferença. E eu tenho muito medo, realmente, como torcedora brasileira. Torcedora brasileira? Você comemorou o gol do Camacho ontem, Rafaela? Não. Parece que seus olhos brilham ao falar da equipe corintiana. É que foi um gol bonito, né, Rafa? Foi bonito. Bonito é uma jogada também que o Lucas fez. Bonito é o He-Man. É, então, o He-Man fez dois gols impedidos, um foi validado, não sei porquê, mas enfim. É, o último, no último minuto, né, Rafa? 48 minutos do segundo tempo. Foi um balde de água fria pro corintiano, né, Koba? Eu vou confessar que eu tava vendo o jogo, só que realmente tava muito chato, tava muito, muito sonolento. Tava. Aí, quando eu vi o gol do Corinthians, eu falei, pá, vai ganhou, ganhar, né? Já ganhou. Aí eu fui dormir, feliz e tranquilo, com o resultado do nosso timão, né? E quando você acordou? Aí eu acordei... do nosso timão? Do nosso timão, da massa paulistana que houve. Aí o que aconteceu? Fui ver os melhores momentos, aí eu fui surpreso, surpreendido. Um a um. Teve, né? Não teve. Eu não entendi nada. Mas eu só concordei e eu acho que o Corinthians não merece estar na Libertadores. Não tá fazendo uma campanha digna. Não que os outros estejam fazendo uma campanha excepcional. Só que eu acho que... Parece que os times estão brigando pra ver quem é o menos pior pra ir pra Libertadores. Então, tá estranho, mas tudo bem. Ah, o jogo de ontem foi horrível, né? Como todos estão falando aqui. E eu acho que, na minha opinião, já era pro Oswaldo Oliveira. Você acha? Ano que vem já vão estar procurando outro técnico. Mas que técnico o Corinthians podia contratar, você acha? Não... O único técnico que é cara de Corinthians é Tite. Tite já era pro Corinthians. Tem que pensar em outro, tem que reformular toda a diretoria, tem que pensar num técnico no futuro. Daqui a pouco tá indo buscar em outros esportes técnico, vai trazer o Bernardinho, porque não tá dando, não tem mais técnico aí no nosso cenário que possa... E o Roger Machado, o que vocês acham dele? Promissor. Esse Grêmio. Seria um bom nome pra ele. O Roger Machado, ele é aprendiz do Luxemburgo, né? É. Então tem gente que critica o Luxemburgo, eu não sei. Claro, o cara é novo, tem toda uma visão diferente, mas eu não sei se seria ideal pro Corinthians, não. O que vocês acham? Olha, eu acho que na medida do possível é o que tá tendo. Eu também acho que o Oswaldo não tem prazo de validade. Só tem uma vitória. Então, eu acho que ele vai cair realmente também, só que exatamente, esse que é o problema, não tem técnico. Eu acho que seria uma aposta bem válida. É, eu acho que, primeiramente, queria completar o que vocês já disseram, que os times estão muito incompetentes nesse campeonato, sem desmerecer a equipe do Palmeiras, que vem fazendo um grande campeonato, mas na busca da Libertadores, eu acho que os times estão bobeando muito, não estão aproveitando as chances, e mesmo com o Corinthians vindo muito mal, ainda está brigando e muito, favorito também, tem grandes chances para chegar na Libertadores com esses últimos jogos, mas na questão do técnico mesmo, eu acho que talvez tenha que procurar um técnico em outro país, não sei. Porque talvez a alternativa não esteja aqui no Brasil, né? Uhum. Porque realmente não vem demonstrando um futebol, uma melhoria no futebol, né? Uhum. Sim, e levando em consideração que a diretoria do Roberto de Andrade vai até fevereiro, se eu não me engano, então vai acontecer uma mudança na diretoria. Isso ele não cai antes, né? É, então, eu acho que não, porque ele já fez tanta coisa errada que ainda tá lá, já falou tanta... besteira, que eu acho que não vai se cumprir sim, e eu acho que com essa reformulação que vai acontecer na diretoria do Corinthians, talvez apareça algum técnico mais, que se identifique mais com o time. É, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas o Corinthians enfrenta o Internacional domingo na Arena Corinthians. E tem desfalques, olha, importantíssimos. Rodriguinho, que vem sendo o principal atleta do clube, o Luca e o Giovanni Augusto. E eles vão fazer falta, né, para fazer muito timão. Giovanni Augusto, que foi expulso ontem no final da partida e acabou perdendo, eu acho que acabou perdendo o controle. Eu não tenho certeza se ele já tinha tomado o terceiro cartão, se ele já seria suspenso do mesmo jeito, mas foi assim. É, o Inter uma vai falha do jogador, e o Inter, né, vai para jogar a vida, porque tá lutando para não cair. Complica ainda mais, né? Mesmo em casa é um jogo extremamente perigoso pro Corinthians, né, Rafael? Faltou cabeça, eu acho, pro Giovanni Augusto. Eu não duvido, não, que o Corinthians enfrente um Internacional lutando pra não cair e ainda assim sofra uma derrota em Itaquera. Porque o Corinthians, ele é um time meio estranho, assim, né? A gente tem... Eu não acho um elenco bom, mas eu também não acho um elenco péssimo. Eu acho que tem jogadores que poderiam render muito mais do que estão rendendo. É um time regular pra baixo, né? Sim, opinião. É claro. Mas não é time de Libertadores. Não. É, não é. Mas é um time que tem que ganhar do Internacional. Isso com certeza. Eu acho o Cristóvão menos pior do que o Oswaldo, sabia? Cristóvão Borges? É, eu acho. Menos pior. Ah, não sei. Eu não gostava muito dele. Eu achava ele muito sem palavra, assim, meio sem fala. Sem atitude, você acha? É, sabe quando o técnico não assume a postura ali? É, meio água, assim, não falava nada, não demonstrava uma filosofia. Tem que ser técnico ativo mesmo. O técnico tem que ser, tem que vibrar, gritar. Um técnico de um time de massa, ele precisa ter voz. Ele não pode fazer só um trabalho. O Marcelo Oliveira não, técnico de voz e foi campeão no Cruzeiro. Duas vezes e campeão da Copa do Brasil pelo Atlético. Eu acho que sim, questão o Atlético tá mais sim. Dentro do campo. Sim, também. Eu acredito que seja uma questão de postura mesmo. Eu acho que coisa que a gente não vai encontrar mais, porque pra mim só o Tite tinha esse perfil corintiano. É, como você disse do Marcelo Oliveira, no Cruzeiro, você viu que teve toda uma sequência, né? Ele ficou 8 anos no clube, então ele, perdendo ou ganhando, ele continuou. Ele, é que foi que nem no, na Alemanha, time da Alemanha. Aqui, o mesmo técnico, que agora me fugiu o nome... Ele gosta tá... de comer umas caquinhas, né? Ele tá sempre no clube, ele ficou sempre no, treinando a seleção, contanto que ele conseguiu ser campeão do mundo. E tem que dar, querendo ou não, nos técnicos brasileiros, nos clubes brasileiros, eles têm muita data de validade. Se não der um resultado, já é cortado na hora, eles não deixam uma sequência. Não, diferente do Marcelo Oliveira no Cruzeiro, que ficou aquele tempo ali, mesmo com derrotas, ganhando ou não, ficou aquele tempo lá fazendo seu trabalho. E aí foi campeão 2 vezes, né, do Brasileirão, né? Verdade, não foi à toa. Bom, falamos bastante já do Timão, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar do líder. Solta o hino do Palmeiras! É, o todo-poderoso Palmeiras joga hoje diante do Atlético Mineiro às 9 horas no Independência. Jogo perigoso, o Atlético Mineiro tem um elenco farto, tem um bom time. E pode ser um divisor de águas pro Palmeiras, né? Porque se o Palmeiras empata ou vence, pode já ser campeão na próxima rodada. E se dependendo perder... dependendo do resultado do Santos e do Flamengo. E se perder, pode dar mais emoção ao campeonato, né, Felipe? Eu acho que o que o palmeirense menos quer é emoção nesse caso. Aí eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil. Temos um amigo aqui do lado de fora que tá bastante... animado, né? É, ansioso com a partida. Eu diria até que ele tá até vestido no Palmeiras. Posso corrigir? Será? Aqui temos 2 amigos aqui ansiosos. Um santista e um palmeirense. Eita. Do lado de fora, hein? Eles estão quase saindo na mão, dá pra ver aqui, mas a paz prevalece. É verdade, continue seu raciocínio. Então, acho que vai ser realmente, como você disse, um divisor de águas. Então, esse jogo realmente, se é pra ter um jogo que o Palmeiras tenha que jogar muito, vai ter que ser esse jogo. E vai ter que mostrar por que ele é o atual líder. Eu concordo, eu acho que vai ser um jogo difícil. O Atlético Mineiro é um time muito forte, vão jogar no Independência, e eu acho que, se eu não me engano, uma vitória hoje e um empate na próxima, o Palmeiras já garante o título, não é com isso? Uma vitória e um empate, o Palmeiras precisa vencer a próxima partida diante do Botafogo e torcer para Santos perder e Flamengo não vencer. Então não garante ainda, né? Matematicamente não garante, não. Mas eu acho que é um jogo que o Palmeiras vai precisar um pouco mais de um jogo um pouco mais, não bonito, mas um jogo mais eficiente, digamos assim, por ser no Independência, caso do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro não é um adversário fácil, também está ali no G6. Então vai ser um jogo muito importante e eu vou assistir. Bom, o meu comentário sobre esse jogo é que se o Palmeiras somar pontos hoje em Belo Horizonte, ele coloca as duas mãos na taça, só vai faltar levantar. Só o dedo ali, né, o mindinho. Não, assim. Com o apoio da torcida, com toda essa festa, o clima tá agradável, sabe? Já é campeão, sabe? Né, o Thiago? Já tá um clima de festa. Então, eu na minha humilde opinião... Fizeram festa no aeroporto, né? Se voltar de Minas Gerais com algum ponto, que seja um ponto, já pode ficar tranquilo. Inclusive, sobre isso, sobre essa festa feita aí no aeroporto, o lateral esquerdo Egídio falou que toda a festa que ele viu lá, os jogadores vão levar essa motivação para dentro de campo, para poder voltar e voltar com a vitória, porque eles ficaram emocionados, etc. Foi uma grande festa. Ah, emocionante. Sim. Arrepia qualquer um. Com certeza. Sim. Arrepia o fã do esporte até. Eu fiquei arrepiado. Só de ver o vídeo do aeroporto tomado. Imagina vocês colocando no lugar dos jogadores. Deve ser uma experiência maravilhosa. Sim. Agora, pra mim foi complicado, que eu ia pra Las Vegas, atrasou meu voo, né? Realmente. Complicou. Mas tirando isso, legal, a festa legal. Pode falar. Não, pode colocar. Não, era, eu só ia falar sobre isso mesmo, que eu li uma entrevista dele falando que essa festa foi até um motivo de, tipo, deles falarem na concentração, na hora de jantar e tal, e não sei o quê. Então fez bastante efeito sobre os jogadores. E aí, com toda essa motivação, já foram vendidos 26 mil ingressos para o duelo contra o Chapecoense. Que não vai ser nem na próxima partida, né? Vai ser no... Peraí, é que eu não sou muito bom... Primeiro é Botafogo em casa, depois a Chapecoense em casa. Mas a data... A data em si é pra gente pesquisar. Peraí, vamos pesquisar aqui. Mas mesmo assim, né? 26 mil ingressos contra a Chapecoense? Que nem é o próximo jogo em casa. Não é o próximo jogo. Vai ser daqui a duas semanas. Essa informação eu fui pego de surpresa desse número. Daqui a 2 semanas e meia o jogo. Produção está de parabéns, viu? Sim, pra você ver, a torcida tá... Então, quanto o Botafogo, já deve ter 60 mil vendidos. Esgotou. No mínimo. Não, porque não cabe, né? Não, 80, então. Contra o Botafogo, sim. Depois Chapecoense, Vitória fora. Eu acredito que vai lotar, sim, o Allianz Parque em todas essas duas oportunidades. Se lotou o aeroporto, lota o Allianz Parque. Imagina o Allianz. Com certeza. É, como o Palmeiras vem fazendo o campeonato inteiro, né? Torcida... Que canta e vibra. É, com certeza. Só. Bom, e as únicas dúvidas são por parte do zagueiro Mina e o lateral Zé Roberto, que são dúvidas por conta de lesão. Vai fazer uma diferença. É, exatamente. Vai. Principalmente o Mina, IR, principalmente. Né? É. Porque realmente eu acho que o Mina é o melhor zagueiro na atualidade brasileira, ao meu ver. Ele consegue tanto defender maravilhosamente quanto fazer gols. E dançar? O Zé Roberto. Dançar também, que ele é. Eu queria aprender a dançar com ele. Eu queria aprender a dançar com ele. Eu também. Vou fazer uma aula de zumba com o Mina. Deve ser uma coisa sensacional. Eu gostaria de ver. Mas enfim, a dupla de zaga é muito boa, né? Vitor Hugo, é Vitor Hugo, você não Vitor Hugo, Vitor e agora Hugo vai vir o Edu da Senna agora, que vai substituir o Mina. O Edu que vai entrar no vai entrar o Edu, acho. Ah, é. Certeza, porque Thiago Martins ninguém merece. Então, tanto quanto complicado. Só retificando aqui, o jogo diante da Chapecoense será só no dia 27 de novembro. E já foram vendidos essa quantidade de ingressos. 27 é, daqui 10 dias, né? Tem muito tempo. Mais até. Menos não, hoje é dia 17, se o jogo será no dia 27, é verdade. Temos 10 dias. Olha só a matemática. E só para completar a informação, Zé Roberto, eu acho que se for desfalque hoje confirmado, perde bastante a equipe do Palmeiras. Perde. Muito. O Egídio, claro que não vai complicar, não vai entregar o título, né? Mas é um jogador deficiente. É que o Egídio ataca muito, na hora de defender toma muita bola nas costas. Deixa só me reformular, não que ele seja deficiente, mas ele tem deficiência em alguns fundamentos. Com certeza. E vamos só passar a escalação do time verde para o jogo de logo mais. Jailson no gol, Jean ou Fabiano, eu não sei porque há essa dúvida. Nossa. Alguém pode escalar? É dúvida tática só? Dúvida tática só, já foi esclarecido. Para mim, discutivelmente, Jean é muito melhor. É, Mina ou Edu Dracena e Vitor Hugo, completando a lateral esquerda, Egídio. Ou Zé Roberto. Thiago Santos, Tchê e Moisés no meio campo. Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus no ataque. Ou Barrios. Gabriel Jesus pode ser poupado aí, mas eu acredito que não seja. Porque ele jogou a partida inteira. Um menino ainda, né? É, pois é. Também é um jogo importante como esse. Tinindo. Ele veio com do avião, né? Avião exclusivo do Paulo Nobre, Jatinho. Como é que é o nome do Jatinho? Jesus Móvel, tá ali. Airport One. Essa informação é verídica, viu, ouvinte? Só certeza. Pra confirmar aqui. Bom, e a escalação do Galo também é bom repassar, porque é um grande time, é a seguinte. Vitor no gol, Carlos César na lateral direita, Gabriel e Erazo na zaga. Completando a lateral esquerda, Fábio Santos, o selecionável Fábio Santos. No meio campo, Leandro Donizete, Júnior Urso, Luan, Michael Suel. No ataque, Robinho e Fred. Fred dá sempre trabalho pra o Fred vai te pegar. É o meu campo de respeito. Com né? certeza. E sem contar que na reserva. Meio campo de respeito? É. E o ataque? É, o ataque é meu campo. Ah, tá. Sem contar que no ataque tem na reserva Lucas Prato. Só. Só? Só. Tem também o. Alguém pode Clayton. Tem, eu posso tem dizer o Clayton, tem o Carlos. Tem Carlos, o Carlos também. Tem o Dátolo. Tem o Dátolo, mas o Dátolo saiu. Ele saiu. Mentira, saiu da onde? Do time? Tem o Casares, tem o Otero ainda. Tem o Júnior Urso. É um baita time, mas ele vai ser titular. É um baita time. É que o Marcelo Oliveira, na minha opinião, se fosse outro treinador, o Atlético Mineiro estaria numa posição melhor. É o que eu acho. Não sei se vocês concordam. Ah, acho que eu concordo, sim. Acho que é porque, por conta do mercado, não ter tanta opção, né? Não então, tem, né? Acho que o mercado, acho que o Marcelo Oliveira é o único que é um se bom... destoa mesmo é o Tite, né, Rafa? Sim, não tem cara. O negócio tem é procurar como. Técnico gringo, de verdade. Vocês acham? Será? Eu acho que... Eu não mas tenho qual muita certeza. Gringo que deu certo? O Balsa. O Balsa razoável pra ruim. O Osório não deu tempo, não deram tempo. Esse que é o problema. Acho que o Osório tinha muito futuro. Gareca aqui. Também não deu tempo. Gareca, pelo amor de Deus. Nossa, Gareca. Bom, falamos já bastante do líder do campeonato. Agora vamos falar justamente do vice-líder. Solta o hino do peixe. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos que enfrenta logo mais às 7h30 na Vila Belmiro. O Vitória que luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. E o Peixe ainda sonha com o título. Tem que sonhar. Por mais que seja difícil, tem que sonhar. É, né, como disse o meu grande amigo Hacker, nosso professor, tem que sonhar mesmo. Ué? Vai logo, pá. Ué? E confiar que o título vem. O torcedor tem que confiar. Ele fala isso? Ele nunca falou isso na vida, eu acho. Ele já comentou uma vez. Eu acho que a partir do momento que, que o time fala que não deseja, estando numa vice-liderança, não deseja o título, não tem como, né? Um discurso tem que ser adotado mesmo. Vai, mesmo fala, assim, fala não... direito, Dali, pelo amor de Deus. Essa você me quebrou. Queria dizer que o Peixe hoje joga o jogo, adoro falar assim. É de vida ou morte, né? É, com certeza, né? Ou é a vida ou é a morte. Nossa! Então tem ou o título ou o possível G4, ficar ali até a quarta posição. Não, né? Eu acho que... Não, perdendo, acho que pode acho que cair, ele, né? Ele briga... Não, na verdade, não briga. Briga não pelo vice-campeonato só. Então, porque se perder hoje, já... Mas não vai perder hoje, não sei. Então, jogo ganhável, né? Um detalhe importante é que, pelo brasileiro, o Santos nunca perdeu pro Vitória na história. Zica, joga zica mesmo. Sim, é sempre assim. Foram 11... Não, não é zica. São só dados que eu acho relevantes de falar. Não, Santos nunca perdeu até... Deixa ela falar. Até... Você pode deixar ela falar, por favor, Dali? Pelo brasileiro contra o Vitória, não. Foram 11 jogos e 8 vitórias e 3 empates. Data Rafa. Gostaria de agradecer as informações de Rafaela, sempre bem relevantes aqui no programa. Bom, claro que é relevante, acho bastante relevante. Vamos à escalação de logo mais. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Fabiano Nogueira e Yuri. Yuri, o volante na zaga, ele vai jogar? Não, ele joga é o Yuri zagueiro. Técnico. Enfim, prosseguindo aqui, Zeca na lateral esquerda. Joga muito. Thiago Maia, Renato ali na volância, Lucas Lima e Vitor Bueno na meia, Copete e Ricardo Oliveira. Na meia, né? Parece que é no meio campo, porque no meio campo o volante também tá, entendeu? Então eles são os meias. Lucas Lima e Vitor Bueno e no ataque, Copete e Ricardo Oliveira. Você gosta desse meio pra frente, Luiz? Gosto bastante. Muito bom. É um dos melhores do Brasil. Você acha que supera a zaga do Vitória? Eu acho até melhor que o do Palmeiras. Cadu e Marcelo na zaga do Vitória. Você acha que Ricardo Oliveira e Copete podem dar uma rabiscada lá hoje? Uhum. Acho que não. Minha resposta é só uma pergunta. Você tá falando sério? Você tá brincando? Em busca da 12ª vitória do Santos contra o Vitória em Campeonato Brasileiro, como foi dito pela nossa querida Rafa. Mas por que você veio falar de Canu e o Ellison? Por favor. Ah, mas só foi uma dúvida. Não, foi uma dúvida. Ele queria saber a sua opinião. Canu? Na minha opinião, não, né? Ok. Tem totais que eu gosto de ouvir a sua opinião também. Ah, tá. Às vezes que você passa batido a sua informação. Não, imagina. Eu acho também que o Santos hoje consegue uma vitória. Não tô zicando nada, torcedor santista aí, não fique preocupado que minha palavra... É, a tendência é essa, mas futebol é futebol, né? Futebol é aquela coisa, 3-0 vitória. Nossa. Né? Futebol acontece essas coisas. 3-0 vitória. Futebol é uma loucura, né? Eu acredito num 3-0 do Santos. Não, 5-2 vitória. Eu acredito numa vitória expressiva. Marinho faz 3 gols, com certeza. Eu acho que vai acontecer isso, aliás. Meu dedinho tá tremendo. Vai dar vitória hoje, tenho certeza. Vai dar vitória. Você acha? Bom, Felipe não cravou, não. Hein? Vamos falar dos reforços do Santos pra 2017? Com certeza. Vamos. Até me perdi aqui. A negociação com o meia G2 esfriou e Santos busca outras opções pro ataque. Que seriam o Berrio, do Atlético. O Santos quer fazer uma limpa no Atlético Nacional, parece, né? Do Atlético Nacional. E busca mais dois zagueiros. Chiesa também. Que inclusive um dos zagueiros pode ser Lucão do São Paulo, né? Nossa senhora. Eu não duvido nada que o Lucão vai pro Santos e começa a jogar muito, vira, sei ele lá. Ele é um jogador que já pode ser descartado, você acha, pelo São Paulo? Olha, cara, eu não sei te dizer só. Porque tem esse medo. O cara é jovem, o cara chegou num momento do São Paulo que nem ele, nem o São Paulo estavam bem. Então, sabe, ele não tinha ambiente, a torcida odeia ele. Tem 20 anos ainda. Então, é meio arriscado você descartar o cara. Ele foi colocado de lado já, né? Já foi meio crucificado pela torcida. Ele vai pra outro time e começa a brilhar, e aí? Teria espaço no Santos, o Lucão? Você gostaria dele no Santos? Aí, ó. Olha só, Flávio. Temos torcedores aí apoiando, mas... Ele pode ser promissor ainda, brilhar, eu acho. Eu acho que ele não vai chegar a brilhar, né? Ah, não sei. Ele é limitado. Diziam a mesma coisa do Casemiro e a gente... Mas o Casemiro é um jogador que fazia... A meiuca, né? Ele era contestado da mesma forma. Lucão falha em Campeonato Paulista. É, o Arouca também. É, o Arouca, o próprio Ricardo Oliveira, ele não chegou Exatamente. A ser relegado no São Paulo. Mas teve uma história mais bonita. Lucão não joga na zaga do Mackenzie. Não, não fala assim. Falo? Não. Repito, na frente dele, se ele aparecer aqui. É? Ô, Lucão, pode entrar. Bom, eu acho que Mas ele pode o Santos ainda tá de olho no Michel Bastos, né? Não, recuou. Será? Recuou. Eu li uma matéria hoje falando... Ih, eu confio mais na Rafaela. Ah, é? Não, eu... juro, sério não, mesmo. Se que você eles, disse, eles tá queriam, tá falado. Eles queriam até oferecer o Thiago Ribeiro, que é um jogador do Santos, que hoje está no Bahia, e lutar pelo Michel Bastos. Eu só vou confirmar a informação, mas enfim, eu acredito que tenha fundamento. Não, acredito no que você disse, mas pra mim seria um péssimo negócio pro São Paulo, né? Pro São Paulo, Oliveira, sim. O Thiago Ribeiro mas é... Mas o... É, não, pelo Thiago Ribeiro. Mas pelo, acho que pelo Michel Bastos não, porque o Michel Bastos não tá mais afim de jogar no São Paulo. Não, o Michel Bastos, ele tem que sair, pelo amor de Deus. Não tem mais espaço. Não, não tem mais... Não tem mais ambiente, não. Bom, já que você falou do Michel Bastos, vamos falar de quem? Vamos falar do São Paulo, solta o hino do Tricolor. Ô Flavio, como é que é a vinheta aí? Tava só esperando esse hino, pô. Ô, muito bom que vocês conseguiram pegar do Ulisses. Bom, o Tricolor hoje enfrenta o Grêmio logo, mas também às 7h30. E por que não briga por Libertadores? Se o São Paulo vencer o Grêmio, fica 4 pontos do G6. Dá pra brigar, Thiago? Por que não sonhar, né? Dá pra sonhar, não custa. A mesma coisa do Santista sonhar em título. É. Pra mim. Porque se o São Paulo vence hoje o Grêmio, fica apenas a 4 pontos do G6. Com 4 jogos ainda. Com 4 jogos. É, tendo um aproveitamento melhor do que dos seus rivais, tanto o Corinthians quanto o Atlético Paranaense. E pode até mirar um G7, caso o Atlético Mineiro vença a Copa do Brasil. Eu acho que só assim que o São Paulo conseguiria ir para a Libertadores, ainda contando com muita sorte. Na teoria você pode considerar, mas se for ver na tabela, São Paulo joga com o Chapecoense fora. Fora o São Paulo é horrendo. Deplorável. É pífio, né? E na penúltima rodada, fora também contra o Atlético Mineiro. Aí você já conta 3 pontos. Já entrega os pontos. Pro Atlético Mineiro. É? Ah, com certeza. É, eu acho que Libertadores é um pouco demais. É muito sonho. São Paulo acordou mais tarde? Sim. Se acordou, exatamente. É sonâmbulo. Quer que a minha sintonia com a Rafaela hoje tá incrível. É uma das maiores jornalistas aqui do Arquibancada, sempre com informações quentes e importantíssimas pro nosso mundo esportivo. Muito obrigada. Mas bem. Enfim, eu acho que pelo tanto que o São Paulo sofreu esse ano, eu acredito que não ser rebaixado, claro, não é uma realidade, mas Libertadores eu acho um pouco demais. É que nem eu falei do Corinthians, não, São Paulo não tem time para Libertadores e hoje não ganha do Grêmio. Não ganha do Grêmio? Será? E é bom São Paulo cravou não ir para Libertadores. Cravei. 2x0 Grêmio. Olha. Caraca. Pode falar, E eu sinceramente acho que seria ruim o São Paulo ir para Libertadores, porque ia mascarar tudo o que aconteceu esse ano. E aí ia acontecer mais do mesmo, e o São Paulo ia ficar ruim de novo. Mas o São Paulo ia ganhar muito mais dinheiro com patrocinador, da própria Libertadores, da Conmebol. Eu sei, mas às vezes é bom tomar um tapa na cara pra acordar, né? Será? Eu acho que sim. Eu acho que mascarar tudo de novo não adianta nada. Você acha que a Libertadores esse ano deu uma mascarada, né, em todos os problemas do São Paulo? Ou se deu, eu acho que... São Paulo fez uma campanha surpreendente, caindo na semifinal, coisa que ninguém acreditava. E isso iludiu muita gente. Eu principalmente, como bom São Paulo. Você ficou iludido? É. Sim, aí eu acho que realmente iludiu bastante. E agora a gente tá colhendo os frutos que foram já. É, e é a mesma coisa que o Corinthians. Se os dois forem pra Libertadores, vai se ficar com essa mesma campanha que tá fazendo o Brasileirão, fazendo a Libertadores, vai quebrar o time. Vai ter treta com torcida, vai ter diretoria sendo demitida, vai ser uma coisa horrorosa pros dois times. E o Ricardo Gomes, que vem sendo bastante contestado, tem espaço pra 2017 ou não? Eu acho, assim, que vai ter um espaço pra ele, que a diretoria vai conceder, mas eu não sei se ele conseguiu conquistar os torcedores para ter essa ele esse tem uma apoio sombra do tamanho do mundo, né? Não sei até que ponto vão conseguir blindar ele. Então a torcida critica e a diretoria como se blindasse ele, né? Mas eu acho que teve toda uma reformulação, porque mudou a diretoria do clube, a diretoria de futebol, eu digo, Marco comissão Lera, técnica. Isso, a comissão técnica, perfeito. Então, O Ricardo Gomes, ele não é um técnico que eu acredito que o torcedor São Paulino tenha confiança, mas foi um técnico que conseguiu meio que colocar panos quentes na situação que o São Paulo estava vivendo. Eu acho que vive um momento ruim ainda, mas eu acho que o Ricardo Gomes, ele teve um certo mérito de, pelo menos, ter acalmado a coisa, porque a situação poderia ter sido muito mais grave do jeito que estava. A gente acompanhou tantos problemas, então eu acredito que não vá ser um técnico para 2017 inteiro, mas até um determinado momento eu acredito que ele fique. É, que nem você falou, a torcida do São Paulo tá com fome por título, né? Boa fase, porque ultimamente o São Paulo tá numa fase ruim, não tá conseguindo brigar por nenhum título. Deu sorte ali na Libertadores, ali que ninguém achou que ele ia chegar na semifinal. E é aquilo lá, tem que pensar, porque senão vai acontecer que nem aconteceu lá da outra vez, num jogo na Libertadores lá, que a torcida tentou invadir o campo, tentou invadir o vestiário. Vai rolar toda aquela... Esse tipo de situação lá. Não lembro se foi na Libertadores que deu a... que tentaram entrar no vestiário pra brigar com os jogadores lá. A invasão do CT é o exemplo. Teve a invasão do CT. Mas teve isso daí também, que até teve... ali aconteceu ali na frente do estádio também, que teve briga com a polícia. Só não lembro se foi jogo de Libertadores ou Brasileirão. É, vamos verificar aqui o que o Gustavo tá falando. E voltando a falar do Ricardo Gomes, eu também não me agrado o trabalho dele, mas o único ponto positivo que eu posso destacar é a promoção de atletas da base, né? Ele realmente aposta muito na base. Ele foi o técnico responsável por revelar o Lucas, hoje no Paris Saint-Germain, e o Casemiro no Real Madrid. Já promoveu pro profissional David Neres, o Pedro Bortoluso, deu muitas oportunidades pro Lianco, e agora a expectativa é que lance mais jovens. Então acho que essa é o ponto forte dele, que pode fazer com que ele permaneça no São Paulo. Mas tem uma sombra gigantesca, que é do Rogério Ceni, né? Sim, eu ia falar justamente disso. Só que o Rogério Ceni, já em 2017, sabe? Sem nenhuma experiência prévia com outros times, eu acho que é um tiro no escuro e não vale a pena fazer esse tiro no escuro, pra mim. A questão, a gente sabe que ele vai ser técnico de São Paulo, mas só não sabemos quando, né? Exato, e tipo, colocar ele logo agora eu acho muito erro. Ele tem que ter mais experiência, estudar mais, que aí sim ele pode vir. Talvez ficar ali por trás, né? Talvez ele ficar ali junto com a comissão, acho que já ajuda bastante. Sim, é igual o Koba falou, que assume de cara o São Paulo. Eu acho que outro time ele não assume. Eu acho que ele nunca vai assumir um outro time que não São Paulo. Mas uma saída seria justamente a base. Como o Dali falou, tá com a base, tá fazendo um trabalho não menos expressivo, mas enfim, não o profissional, e depois ver o que acontece. É sem tanta pressão, né? Sim, muita pressão. O São Paulo também não tá num momento muito bom. Enfim, eu acho que o Rogério Ceni como técnico não daria muito certo, não, mas... O que você acha, Gustavo? Rogério Ceni como técnico de São Paulo? 2017, não tem que pensar. Ainda mais porque o Rogério Ceni tem que ter experiência ainda como técnico. Não tem por que já chegar e já assumir o time principal. Ele tem que começar ali embaixo, quem sabe na base. Que nem eu já falei em outro programa. Tem que começar que nem o Zidane. Zidane começou no Real Madrid ali, no Real Madrid B. Então, e depois foi subindo, né? Tem que começar assim, tem que ganhar experiência pra pegar o time principal, porque senão vai fazer feio. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E repercutiremos agora... muito ainda essa semana. Com certeza. Bom, vamos fazer uma pausa, não saia daí, voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning, I can't turn back now. So hold on tight. Soul, I gotta know, best that you're beautiful and inside. Toes on that glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada Mac e vamos direto aos palpites de hoje. Hoje temos 4 jogos do Brasileirão e vamos começar com o Santos, com o vice-líder do campeonato, Santos e Vitória às 7h30 na Vila Belmiro. Rafa. Eu acho que vai dar Santos 3x1. Eu acho o Santos 2x0. Thiago Dalli. É bom você estar entre nós aqui, é sempre bom. Santos 2x0. Gu? Difícil, hein? Ah. Eu quero meu Palmeiras campeão. Ah, vai. Seu Palmeiras? Meu Palmeiras campeão, eu quero 2x0 pro Vitória. Olha, 2x0 pro Vitória. 2 gols do Marinho. Meu Deus. Bom, eu vou de 2x0 Peixe. E você, Flavio? 2x0 Peixe também. Agora vamos falar do Palmeiras. Não, antes do São Paulo, que joga também no mesmo horário, no Morumbi, São Paulo e Grêmio. Eu acho que 2x1 Grêmio. 1x1. 1x1. 1x1 pra quê? 1x1, 1x1. 1x0 São Paulo. Tricolor do Morumbi vai ganhar? 1x0 São Paulo, qual é a sua conclusão? Que o Tricolor do Morumbi vai ganhar. Isso aí. Muito bem. 2x0 Grêmio? Eu acho que vai dar São Paulo, 2x1 São Paulo. Por que será, né? Não, porque vai dar. Bom, e agora sim, o jogo do líder do campeonato, Palmeiras Atlético Mineiro, às 9 horas no Independência. Jogo difícil, eu acho que vai ser 2x1 Atlético Mineiro. Eu acho que 1x1 também. Eu tô sentindo um empate. 3x0 Atlético Mineiro e o Verdão perde o título. Olha, você é louco. Vai, mas fala. Profético. Esse jogo vai ser difícil pro Palmeiras. Esse vai ser mais difícil. Se for pra ganhar, acho que vai ser lá na... Vai ser bem difícil. Vai ser um 2x1 Palmeiras. Bom, eu acho que vai dar empate 1x1. E título encaminhadíssimo para o Verdão. E por último, temos... Peraí, deixa eu abrir aqui, que eu tava abrindo outra janela. Internacional, o desesperado Internacional contra a Ponte Preta no Beira-Rio, também às 9 horas. Eu acredito numa vitória do Inter, mais ou menos assim. Eu pode ser. Falaria 1x0 pro Inter. É. Ah, eu sou mais ousado, acho que vai ser 2x0 Inter. 2x1 pra Ponte Preta. 2x0 Inter. Bom, eu acho que a Ponte Preta vai dar um trabalho ali pro Sim. Inter... tem bons jogadores e por isso o Inter ganha. Porque eu acredito que se fosse no Moisés, a Ponte ganharia. Também acho. Bom, eu acho que a Ponte ganha mesmo sendo lá no Sul. Eu no vou Sul, de 1x0 pro Inter. O Inter, se não vencer o jogo, se complica muito. Já né? está complicadíssimo há muito tempo. Sim, mas se não ganhar, não se ganha, complica muito não mais. Não ganha. Será? Não ganha. A gente vai ver amanhã, então. Hoje não ganha. E amanhã a gente se fala. Não ganha. Vai, vamos... Que, ó. Eu vou mandar mensagem pra você quando acabar o jogo. Pretencioso você, hein, Thiago? Não ganha. Quer valer o quê? Um salgado? Tá bom. Quer valer um salgado? Tá. Apostando um salgado que o Inter não ganha? É, eu acho que ganha. Só ganhar ou não ganhar? Eles acabaram de apertar as mãos. Acordo selado aqui. Acordo selado. Acordo selado. Se o Inter ganhar, eu te pago um salgado. Tá bom. Se o Inter perder, eu te pago um salgado. Tá bom, pode ser. E venho de vestido pro arquibancada. Tá, de empate, a gente se abraça e chora junto. Pode ser. Bom, vamos só passar os resultados de ontem, pra quem não sabe ainda. Na terça-feira, o Fluminense empatou com o Atlético Paranaense 1-1. Ontem, no Luso Brasileiro, a Chape Terror venceu o Botafogo por 2-0 fora de casa. O Coritiba afastou todas as suas chances de rebaixamento e venceu o Santa Cruz por 1-0. Com esse resultado, a Cobra Coral de Pernambuco está rebaixada para a primeira divisão, tal como o América Mineiro, que perdeu para o Flamengo por 1-0 no Mineirão. Segunda divisão, exato. E o jogo de ontem, como a gente já disse, o Figueirense empatou em 1-1 com o Corinthians. Bom, vamos falar um pouco de futebol internacional. Não é da Europa, por isso... Mas pega o avião, vai. Quem te pega o avião pra ir também? Não, a gente pega o avião pra ir pra qualquer lugar. A torcida do Palmeiras lá. Chegamos aqui no México pra falar de Libertadores. Andando de lhama aqui. A Conmebol confirmou a saída do México na Libertadores e planeja redistribuir as 3 vagas. Bom, só pra contextualizar o ouvinte, o México queria que as vagas fossem distribuídas de forma uniformemente, né? E foram distribuídas pros países que tem mais títulos, digamos assim, mais expressão na Libertadores. Isso causou grande indignação pela cúpula da Confederação Mexicana e decidiram por sair da Libertadores, e isso de fato vai acontecer. E agora essas 3 vagas que seriam do México serão redistribuídas para times com menos expressão, para países que têm times com menos expressão no futebol sul-americano. Ou seja, Equador deve receber mais vagas, a Venezuela ou Peru. Então teremos uma Libertadores mais democrática entre esses times, mas mais fraca, né? Porque... É uma oportunidade, né, que ele tá dando pros times. Mas se você vai tirar o Tigres, que talvez tenha uma condição de chegar mais longe na competição... De complicar os grandes. Como chegou em 2015. E você coloca quem? Do Peru. É. Um time pequeno, né? Não tem, realmente, eu acho que... Um time de bairro. Achei que você... Tudo bem, ainda bem que... Tipo, vai, fala. Eu acho que o nível realmente... Quase me compliquei. Ainda bem que não é programa de sexta. Eu quase me compliquei aqui, vai. Eu acho que o nível realmente vai cair um pouco, só que pelo menos é legal isso, né? Mais democrático, eu acho que... Enfraquece, mas, sabe, né? Tem aquela coisa mais legal. Eu não sei se democrática é a palavra, porque as vagas não foram distribuídas de maneira uniforme. Não foram. Então, mas eu também acho um pouco de delírio do México eles quererem uma uniformidade, sendo que é claro que o futebol mexicano é abaixo do futebol brasileiro. Você acha que não pode ser também uma desculpa pela distância? Então, pode ser também. Das viagens? Pode ser, e eles alegam, eu também li sobre, e eles falam que atrapalha muito o calendário deles. Então, eu acredito que tenha somado todos esses fatores e eles decidiram por sair. Inclusive, a Conmebol vai confirmar essa saída dos times do México no dia 29 e 30 desse mês. E, enfim, eu sinceramente eu não sei, porque como você pontuou dos times peruanos e equatorianos, eu não sei se faria grande diferença nessa questão de brigar de time, de ganhar como uma competição. Eu concordo com você, Rafa. Eu acho que, primeiramente, as vagas não foram, né, uniformemente distribuídas. Muito então já acontece um problema aí. Quando você quer resolver um problema, sendo que você já tem um outro problema. Criou um problema. Você cria um problema em cima de outro problema. Então acho que não adianta nada. Pode ser por causa da distância, sim. Até porque a Libertadores desgasta. Vai até novembro. Foi alterado todo o cronograma, o calendário. Então vai ser uma Libertadores bem diferente das que a gente já vem assistindo. E vai valer a pena acompanhar, né? Sem Boca Juniors, né? Um detalhe. Nossa, é verdade. E talvez sem o River também, né? Talvez. Talvez sem o São Paulo, talvez sem o Corinthians. Talvez sem o Corinthians. Seria uma Libertadores como foi a de 2014, porque a de 2014 foi muito fraca, né? E foi chata, né? Como torcedor, tivemos Botafogo, Atlético Paranaense, times não times fracos, mas com times sem expressão sem em Libertadores. E no resto do continente também, sem Boca, sem River... Então, caminhamos aí para o mesmo panorama, né? Concordo. Até porque... Diria que sim. provavelmente vai voltar, o Atlético Paranaense retornará, o Botafogo sem um grande time também se classificará para a Libertadores. Eu acho que vai ser uma Libertadores para a gente conhecer mais a fundo os times do nosso continente. Neilton e Sassá partindo para cima da América. É, e conheceremos também mais times do nosso continente, né? É, isso é interessante. É esse negócio do conhecimento que eu acho interessante. É. Só isso também. Mas... É, porque de nível técnico... sempre os mesmos também, é uma questão de tradição, mas é legal também os novos terem oportunidade. Eu não digo todos, né? Tipo, tirar Corinthians, tirar São Paulo. Sim, sim. Mas um ali ou outro eu acho bacana. Vocês não acham também uma fase de adaptação para esse novo formato de Libertadores? Sim, uma boa também. É. Se pensar por esse aspecto de, tipo, colocar uns times que não têm tanta tradição pra testar uma Libertadores que a gente ainda não sabe como vai ser, né? Então, por ser uma coisa nova, eu acredito que até... Não sei se seria maldade falar isso, mas enfim, tipo um teste. Uma cobaia. Outros... É, tipo um cobaia, exatamente. Serve como laboratório pra planejar outras edições, sim, né? Sim. É verdade, faz sentido. Bom, vamos falar aqui de Europa. Rafaela trouxe uma notícia aqui nos bastidores. Guilherme Arana interessa ao Manchester United. Como assim, Rafaela? Então, o Manchester, ele tá não só o Manchester, mas eu acredito que, pelo que eu li, o Manchester tá mais certo. O Tottenham também tem a intenção de contratar o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Corinthians. E eu vi a matéria e depois eu fui procurar no jornal The Sun, que é um jornal britânico, falando que o Manchester United tem, sim, interesse em contratar o Guilherme Arana já para a janela de 2017. Então é um jogador jovem, 19 anos, não é um jogador, é um craque, mas eu também não acho um jogador ruim, acho um jogador bom, já foi muito efetivo pro Corinthians. Seria uma perda pro Corinthians, mas o cara é novo, com certeza uma hora ele vai sair, seria uma boa ir pro Manchester United. Vai chegar no Manchester United para compor o elenco, vai ficar no banco, ainda mais pelos laterais que tem. E... Mas seria uma boa vitrine para ele aparecer. Uma boa vitrine. Até porque o Felipe Coutinho é um ótimo exemplo disso, né? Chegou, sim, na Europa com 17 anos, demorou 4, 5 anos pra se adaptar. E foi emprestado com os times, depois volta. E hoje é cotado como um dos melhores meio-campos do mundo. É, eu acho que o sonho de todo jogador é formar uma carreira na Europa, em um dos maiores times ainda, que a tradição que o Manchester United, sim, tem é gigantesca. Se não um dos maiores clubes do mundo, com certeza tá ali no top 5, top 7. Já pensou deixar de jogar com o Romero pra ir jogar com o Ibra? É, tradicionalmente então você, tá no top 3. No, só que você United, aí, né, tá encarando as coisas muito fáceis. Tem muitos desafios, com certeza ele vai passar por muito tempo pra você se... Adaptar. Criar experiência lá, sim, se adaptar. Vai ser emprestado, vai ter que jogar na terceira divisão da Itália, porque ele vai ser emprestado, não, terceira não exagera, mas vai um time, sim, menor da Espanha, Mallorca... Vai jogar em qualquer lugar pra poder adquirir a experiência pra ficar pronto. Porque o Manchester visa esses pequenos talentos que podem se tornar um Felipe Coutinho, destruidor de Argentina, por tipo, exemplo. Tipo o Journey do FIFA, né? Não, era só isso. Já que você comentou, continua aí, Felipe. Não, era só isso mesmo. Então, como tá seu Journey? Então, não tenho Play 4 nem nada, infelizmente. E, Rafaela, tem números aí? Não, nenhum número e inclusive na matéria fala que só foi apalavrado com o Corinthians, houve um contato entre os dois times, mas nada muito detalhado. Nada assinado ainda. Nada assinado, acho que bem longe nenhum ainda. Nenhum valor decretado. De cifras, assim. Nada de nenhuma proposta oficial ainda, ainda só especulações. Não. Nada, né, chegou aqui por enquanto, Rafael. O ouvinte é já dona entendeu da informação, que não tem então, nada ainda, só especulação. Eu quero deixar claro pro ouvinte que eu tento sugar todas as informações da Rafaela, entendeu? Porque ela é um poço de informações valiosas. É, entendi. Mas por enquanto nada. É, o nosso ouvinte já sabe, Thiago, já entendeu. É, e o Corinthians que acho que vai... Se for mesmo o Guilherme Arana pro Manchester United, vai acertar com 100% de certeza, ainda mais porque o Corinthians precisa de dinheiro, né? Sim. Pra reformular todo o time... Não sei se vai tirar uma boa grana, porque não temos números, né? Sim, não temos números, mas também, olhando por esse lado, não seria interessante pro Corinthians, né? É, também. Não retomando o assunto Corinthians, mas seria uma perda significativa, ainda mais por ser um atleta da base. É, ainda é porque o Corinthians, acho que ele pode pensar que ele vai perder um jogador, ele vai perder um lateral. Só que ele pode, com esse dinheiro, ele pode pegar outros jogadores de outras posições e tentar arrumar os problemas que o Corinthians tá tendo. É. Bom, é verdade. Vamos falar um pouquinho agora de seleção brasileira, porque o Daniel Alves comparou o Tite com antecessores e crava, é o mais inteligente. Com certeza. Comparado a Dunga. Dunga e Felipão. Pelo amor de Deus. Não, com certeza, não tem nem o que falar. Acho que ele não é nenhum gênio pra chegar nessa conclusão, né? Não, com certeza. O Tite é um ponto fora da curva, né? Nossa. Ele tá no top 5 pra vocês de técnico do mundo? Com certeza. Do mundo? Do mundo. É. Eu colocaria. Comandando uma das maiores seleções do mundo, por que não um dos maiores técnicos Vale, do mundo? Vale. E vale lembrar conquistou que o Brasil... Conquistou o mundo com o Corinthians, né? Vale lembrar que o Tite deixou o Brasil na segunda colocação no ranking da FIFA, né? Só atrás da Argentina. Sim. E em primeiro nas eliminatórias. Tá ressurgindo a seleção, né? É. Mas é pra se empolgar mesmo, vocês acham? Ou a gente tem que ter um pé atrás ainda? É que, com jogos que a seleção tá apresentando. Deixou um trauma, né? Com os jogos que a seleção tá apresentando, dá pra empolgar sim. Que o Tite passa uma segurança diferenciada. Você gosta de ver o time dele jogar. Eu acho que essa questão de empolgação é uma questão difícil de falar, porque acho que não deveria haver empolgação. A seleção brasileira tem que ser assim, exato. Entendeu? Não que é uma questão. Camisa pesadíssima. Sim, claro. É a única com 5 copas. A mais pesada. Sim, não tem essa de empolgação. Tem que ser assim, não é empolgou, desempolgou, tá mal. A seleção brasileira tem que jogar bem. E o Tite tem esse controle sobre os atletas, né? E eu acho que é exatamente isso que eu queria dizer. Não é uma questão de, o jogador tá fazendo um bom trabalho agora. O Tite, ele é um bom treinador. Aliás, o treinador tá fazendo um bom trabalho. Ele é um bom treinador e eu acho que é a característica dele. Não é nada que ele tá fazendo a mais, ele tá numa boa fase. É ele. É, você vê pela diferença porque a maioria dos jogadores que tava com o Duga que tá com o Tite. Sim. E tá fazendo são praticamente diferente. Os mesmos, né? É. E não é à toa que o Tite foi indicado pra uma lista que um jornal do Uruguai faz como o Rei das Américas. É. Onde tem mais 8 jogadores brasileiros e eu não sei, não vi a lista, mas o Tite tem grande chance de levar. Não é injustiça ele não estar entre os 10 melhores do ano na FIFA? A FIFA não reconhece tanto o futebol brasileiro, não, né? Não, parece então que não. Então não é que seja uma injustiça, mas a gente acha que a gente já esperava por isso. Acho que ele já esperava por isso, né? É que sim, eu acho que tem algum certo preconceito, né? Ele já tem na cabeça engessado que são aqueles... O melhor jogador do mundo nunca vai ser de um campeonato que disputou na Libertadores. Ele jamais. Vai ter que jogar lá na Europa pra eles. É um certo assim, bairrismo, né? Europeu, né? Exatamente. O que é errado, né? Às sim. vezes agora com a seleção, né? Nunca se sabe, né? Porque acho que ele vai ser mais visto. E pode surgir propostas. E a Argentina, que foi vice-campeã da Copa do Mundo. De então tudo, vai, né? vai mostrando mais o campeonato aqui da América, que também tem o seu valor, né? Concordo. Porque a gente vê na lista nomes que estão bem abaixo, na minha opinião, em relação ao Tite. Tem, aqui agora não me recordo, mas são 10. Tenho certeza que algum deles sejam abaixo do Tite. É que tem que ver também quais são os critérios, né, que eles usam. Eu acho que é que o Tite não teve muito tempo ainda pra provar sim, a exatamente. FIFA, que é o bicho papão do Brasil. Numa Copa das Confederações, eu acredito que o Tite vá conseguir se mostrar um trabalho mais... É que o Brasil não vai, né, pra Copa das Confederações. Não vai? Não. Por quê? Porque não venceu a Copa América. Exato. Puta, é verdade. Foi Puts. Na... Não. É verdade. Na edição passada, o Brasil foi por ser o país sede da Copa do sim. Mundo. Exatamente. E 2009 por ter vencido a Copa América de 2007. Então eu acho que pela primeira vez o Brasil não disputa a Copa das Confederações. É verdade. Mas em contrapartida disputará a Copa do Mundo, né? Isso não há dúvidas, né? Copa das Confederações vai perder um show. É engraçado isso, né? Como antes do Tite a gente via se classificar para a Copa do Mundo como se fosse uma coisa impossível. É. Agora tudo clareou o caminho com o Tite. Mas você não acha que esse fator de o Brasil não participar da Copa das Confederações pode pregar um pouco os pés no chão? Porque imagine se o Brasil vencesse a Copa das Confederações. Como venceu a anterior. Eu lembro que todo mundo gerou uma empolgação geral quando o Brasil venceu a Espanha por 3-0, a melhor seleção do mundo. Já somos hexas, em casa ninguém leva. E levamos 7-1. Se ganhasse a Copa América, talvez o Tite não estaria ali agora. É. Muita coisa muito provavelmente. É, eu acho que foi bom o Brasil não ter ganho, não. É bom também não participar e vamos manter os pés no chão até a Copa do Mundo. E mostrar o nosso futebol e tentar levar esse caneco aí. Até para os jogadores, né? Descansarem, né? Para a Copa do Mundo. Dar uma descansada mais. Daqui a pouco, né? Diminui o número de jogos para evitar o desgaste físico. Pois é. O calendário brasileiro é ridículo. É. Bom, com essa pérola de Thiago Dalli, não tenho nem o que falar da sua pessoa. Vamos mudar de assunto, então? Vamos falar do seu assunto preferido? Meu assunto preferido? É, toca a vinheta aí da NBA. Hein? Me respeita. Chegou a sua hora, Thiago Dalli. Ontem tivemos rodada... Diversos jogos, né? Rodada cheia da NBA. Vamos aqui aos resultados. Ontem o Cleveland Cavaliers perdeu para o Pacers no estado Indiana, da... Indiana, né? No estado da Indiana, Indiana Pacers, por 100... Deixa eu... 103 a 93, muito bem. Imagina. E é bom destacar que sem o King James, né? LeBron James não jogou, Cleveland não ganhou. Estava de terno ali nas arquibancadas, nas cadeiras acompanhando a partida. Nada, nada fora do comum. Sem o LeBron James, a equipe cai muito de rendimento. Mesmo com o Irving, né? E o Indiana completo com o Paul George, que é um claro candidato a MVP, um dos top 5 na NBA. Não deixou barato, não, e deu uma bela, uma surra, né? Porque perder por 10 pontos não é perder por pouco. E o Cleveland com certeza irá aos playoffs, e o Pacers vai para os playoffs? Com certeza, tem a vaga garantida também. Muito bem, até porque a leste é a conferência mais fraca, né? É, o Indiana não tem uma vaga garantida, tá 5 vitórias, 6 derrotas, mas ainda, tem tudo pra engrenar. Sim, dá pra projetar já. Sim, com certeza. E vale lembrar que a conferência leste, na minha opinião, é mais fraca em relação com certeza. Fraca. Bom, tivemos também o Chicago Bulls, que venceu o Trail Blazers por 113 a 88 em Chicago. E o Bulls, que é o time do Michael Jordan, e também deve se classificar. O Bulls, que está na conferência, tá na conferência leste também, deve se classificar para os playoffs. O Pelicans perdeu para o Orlando Magic por 82 a 89. O Pistons perdeu para o New York Knicks em Nova York por 105 a 102. O Golden State Warriors venceu o Toronto Raptors por 127 a 121 em Toronto. O Nets perdeu por 118 a 125 para o Los Angeles Lakers em Los Angeles. O Washington Wizards perdeu para o Minnesota por 109 a 102. O Atlanta Hawks venceu o Bucks por 107 a 100. O Felipe aí tá quase morrendo. Desculpa. Quem é que não termina nunca esses resultados? Vai terminar ainda. O Mavericks perdeu para o Boston Celtics por 90 a 83, o jogo em Boston. O Oklahoma City Thunder, o time de Thiago Dalli, venceu por 105 a 103 o Houston Rockets, do James Harden, por 105 a 103 em Oklahoma. Tivemos... Calma, tá acabando. Não acabou ainda, mas tá acabando. É muito jogo, né? O Suns perdeu para o Nuggets por 120 a 104. O Spurs venceu o Kings por 110 a 105 o jogo. Aí... Eu amo Spurs. Você gosta do Spurs? Eu curto. E por último, mas não menos importante, o Clippers venceu... Na madrugada, perdeu. Perdeu. Memphis. Depois de uma sequência de 8 jogos. Vários jogos sem... 8 jogos. Sem perder. Sem perder. Perdeu de 111 a 107, é isso? Isso. Pro Memphis, que o Gasol meteu uma bola no final. Queria dar o destaque só pro Stephen Curry de sempre, né? 35 pontos. Não, você vai dar vários destaques, porque... Você pode falar. Eu poderia falar o destaque de todos os jogos, mas aí ia ficar cansativo, né? Não, mas fala dos principais. Até porque os principais eu posso destacar como o Stephen Curry, que é um dos maiores jogadores. Primeiro você vai do Golden State. Me fala o jogo. Golden State. É, por favor. Stephen Curry, eu tenho certeza que você acompanhou o jogo comigo, a gente assistiu junto. Stephen Curry, 35 pontos e o Kevin Durant anotando 30 pontinhos e 9 rebotes. É a dupla, né? Jogo tranquilo. Você viu o chute de 3 do seu glorioso Kevin Durant no cronômetro? No cronômetro zero, no estouro do cronômetro. Você viu? É complicado, né? A gente fica com o coração partido. Ah, é, né? Com uma situação dessa. De ver, só de ver o Kevin Durant, que foi um jogador que defendeu com tanta garra a camiseta do Oklahoma... Ter traído a nação é complicado, já machuca. Dá pra perceber que essa dupla, esse time tá se entrosando cada vez mais. E não teria como, né, não entrosar. E dessa maneira não tem pra ninguém, né? O Klay Thompson. É um basquete. Gente, uma pergunta. Klay Thompson, o que vocês estão achando dele? Ele tá, ele diminuiu temporada. Bastante o rendimento, até pela chegada do Kevin Durant. Exato. Mas é um cara que completa ali. Na linha do lance livre, ele tem mais de 90% de acerto. Tem o Damon Essa Green. Temporada ele não tem errou o Draymond Green, lance tá livre. Jogando muito bem também. O Draymond Green é um cara que é multifuncional, rouba a bola, dá bloqueio, defende, ataca. É um pivô completo, né? É completíssimo. E o que mais chama atenção nesse time é que mesmo com os reservas entrando, o ritmo não cai. Não cai. E mesmo se cair, ele coloca o Curry mata a bola de 3, então chega a dar raiva mesmo. É. E não teria como eles não ganharem várias partidas assim como vem acontecendo e vai acontecer. Não sei se vem recorde, mas o Curry bateu um recorde semana passada de bolas de 3 da NBA. 13, 13 né? bolas 13. De 3, é incrível. NBA, é. 13 bolas de 3 na mesma partida. Que no jogo passado ele não tinha feito nenhuma, e né? um jogo antes ele tinha chutado 0 de 10 para 3 pontos. Verdade. Então, cara, não se abala. Quando você percebe que o jogador não se abala, se numa noite ele erra todos os arremessos dele de 3, na noite seguinte ele bate o recorde da liga... Entrou concentrado ou não? Cara, você fica pensando que ele ficou 24 horas chutando bola só pra acertar, sabe? É. Verdade. Você vê que ele desafia. Vamos falar agora do seu time, seu glorioso Oklahoma City Thunder, que venceu num jogaço o Houston Rockets por 105 a 103, né? É, acho que não... Anulou o James Harden. James Harden, que é o que jogou outro muito bem traíra, também, né? Ele jogou muito bem ontem, apesar ele da derrota. Ele teve uns números fracos, números pequenos pra ele. 13 pontos, se eu não me engano. Mas ele deu... 13 assistências. É um jogador que faz a função, né? Foi um duplo-duplo. Triplo. Jogando mal, ele quase consegue um triplo-duplo. É. Foram 7 rebotes. É, conseguiu um duplo-duplo. Exato. Só. E no final, claro, quem doutrinou foi o Russell Westbrook. Você gosta dele? Esse cara é um monstro. Se eu gosto dele, eu não sei. Mas se eu amo ele, eu tenho certeza, cara. Gostar já passou dos limites. Entendi. Mas aí foi uma bela jogada, inclusive no final, pro nosso querido ouvinte, se quiser acompanhar. Ele deu uma enterrada que chocou o planeta. Chocou o planeta? Pra vitória, praticamente. Foi um lance chocado, do lance da vitória. Os fãs do basquete ficaram alucinados. Nossa, quando ele comemora, dando aqueles passos largos. Nossa, é verdade. É um jogador interessante. 29 pontos pra ele, nada muito extraordinário, nada fora do comum. E quem ajudou ele foi o Vitor Oladipo, que foi o cara que veio pra cumprir o papel do Kevin Durant ali. E 30 pontos, 10 rebotes pra ele também. Foi o destaque, melhor partida dele desde que ele chegou ao time. Muito bem. Agora, por último, vamos destacar aqui a partida entre o New York Knicks e o Pistons, que foi 105 a 102 pro Knicks, que vem se reabilitando após duas derrotas. Agora está com duas vitórias. E o que o Porzingis fez ontem? É um absurdo, né? Felipe, o Thiago. Confunde meu nome. Não, perdão. É que vocês são parecidos. Vocês são parecidos. Né? Kristaps, nosso querido o Letônio. Porzingão. O Letão, o Letão. Letão. O Letão. Nosso querido Porzingão da Massa, ele deu uma... Tem 21 deu anos um só. Deu um show, 35 pontos, se eu não me engano. Isso que ele é pivô, chuta de 3, é multifuncional, esse é um jogador multifuncional. Polivalente. Sabe qual a altura dele pra acertar com essa facilidade de 3? O 2,21. 2,21, tranquilidade. Nossa. E, cara, vitória justa, até porque o Detroit demonstrou um pouco de fragilidade durante a partida, encostou no final do jogo. O destaque da equipe, o Andre Drummond, que é o pivô deles, voltou de lesão, ficou 2 jogos sem atuar e teve um jogo fraco. É. 15 pontos e 9 rebotes pra ele é fraco, que ele tem uma média de 20 pontos e 20 rebotes. Então foi um jogo fraco pra ele e o New York aproveitou, deu show pra torcida, que a torcida sempre lotando a arena. Então no Madison Square Garden. Famosíssimo, né? Então, e dá pra destacar também o Carmelo, não foi... Mas tá sempre ajudando também, sempre. Né? Sempre. O que tá acontecendo com o Derrick Rose? Derrick Rose ainda não se encontrou, eu acho. Na temporada. Com o tempo, eu acho que ele tem tudo pra se encontrar, sim. Ele voltou de lesão, né? Voltou de lesão, saiu do Chicago. Só jogou bem contra o Chicago. É, que sempre tem aquela lei do ex. Lei do ex, né? É verdade. Mas ele tá voltando, eu acho que ele consegue engrenar, sim. Bom, jogando ao lado de Porzingis e Carmelo, dá, né? Fica fácil. É. Bom, vamos só aos jogos de hoje, antes de fechar a arquibancada. O Miami Heat enfrenta o Minnesota, hoje às 10h30, horário de Brasília. O que você acha, Thiago, desses jogos aí? Qual jogo? O Miami Heat em casa? É em Minnesota. Eu acho que dá Miami, hein? Mesmo fora? Mesmo fora. O Miami, pra falar, tá numa péssima fase. Em 10 jogos, são duas derrotas. Ah, não, é contra o Bucks. É, tá certo. Eu acho que o Miami Heat ganha Não, você poderia falar, eu errei mesmo. O Miami Heat ganha do Milwaukee Bucks, é em Miami a partida. É em Miami. Então tem tudo pra ganhar. O Miami que vem de duas vitórias e 8 derrotas, Thiago. Mesmo assim, vence? Vence. Vence? Bom. Vence, tá anotado. Anota. Quer outro salgado? Eu quero. Olha só, hein? Vamos. Não, agora não. Eu confio mais na Ponte Preta lá do outro bloco do que no Miami aqui. Bom. O New York Knicks enfrenta o Washington Wizards em Washington, às 10 horas da noite. Dá pro Knicks, porque o Wizards vem com uma campanha péssima também, né? É um jogo de desesperados ali, de times que ainda não se encontraram nessa temporada. O Washington tá com um desfalque ali do Bradley Beal, mas eu acho que o Washington, com o mando de quadra, acho que consegue a vitória, sim. E por último, o Blazers enfrenta o Houston Rockets, de James Harden. Às 23 horas, horário de Brasília. Tem mais dois, em tem mais uns jogos também. Eu completo aqui. Não, fala. O Houston ganha do Portland. Ganha, gravado. Ganha. E tem o Minnesota contra o Philadelphia. É verdade. Que o Minnesota ganha também. Posso apostar no jogo do bicho aqui. E o Utah Jazz contra o Chicago Bulls, que é um bom jogo. Da Bulls. Da Chicago. Utah. Não, da Utah. Onde que é o jogo? É em Utah. Vai dar Chicago. A gente aposta depois. Vamos apostar. Vamos fazer um placar nosso aqui, ó. Desses três jogos. Desses quatro jogos, né? São quatro ou cinco? São cinco jogos, né? Cinco jogos. Tá. Vamos lá primeiro. Você acha que dá Heat, né? Heat. Também acho. Eu acho que no segundo jogo. Washington. Não, vai dar Knicks. Tá. É, o Houston é unanimidade. Houston ganha. E acho que Minnesota, você também apostaria no Minnesota contra o Philadelphia. É, dentro de casa. A gente só divergiu em um resultado. E, né? O Utah Jazz ganha do Bulls. Que, desculpa, o Utah Jazz e Bulls é na sexta tarde. Ah, então, eu acabei me confundindo. Não, mas tudo bem. Não é hoje na parte da noite, né? A gente divergiu em dois resultados, hein, Thiago? Quais que foram? Do Knicks, eu acho que o Knicks vence. E do Chicago Bulls, eu acho que A gente aposta aqui, pós-programa. Bom, com essa aposta entre mim e Thiago Dalli, vamos chegando a mais um final de Arquibancada Mackenzie. Hoje um Arquibancada poliesportivo, falamos de basquete, falamos de Brasileirão, falamos bastante de esporte. Uma boa noite aqui a Rafaela e muito obrigado pela sua participação. Boa noite, gente. Obrigada eu. Boa noite, meninos. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Muito bem. Felipe Kobayashi, boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite, Lulinha. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Obrigado, Flavião. E até a próxima. Gustavo, uma boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Uma boa noite para vocês. Muito bem. Thiago Dalli, boa noite. Obrigado pela participação. E vou te cobrar amanhã, hein? Boa noite, Luiz. Muito obrigado. Apresentação maravilhosa. Flavião na sonoplastia, como sempre, comandando a missão. Gostaria de agradecer a minha família. Nossa. Um beijo aos meus fãs e um obrigado. Tem uma fã em especial aí, Thiago? Boa noite. Bom, e por último, mas não menos importante, Isabela Lili. Boa noite e obrigado pela participação. Eu nem participei, mas boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Se apresente, quem é você? É... Fã do esporte. Fã, não tanto do esporte, mas... Fã. Esporte. Fã. Muito bem. Não. Fala quem é você. Sou a Isabela Lili. Quantos anos? Eu tenho 21 anos. Onde você mora? Onde você mora? Eu moro na Moca, quero fazer jornalismo de moda. Se tiver alguém ouvindo aí, tiver estágio na Moca, de moda, mães, ou assessoria de imprensa, por favor, me contratem. Tá bom, deixou o recado dela. Agradecimentos gerais, exatamente, agradecimentos gerais ao sonoplasta Flávio Rangel. Me despeço, fico por aqui, até a próxima. Repercutindo. Rádio Mackenzie.